sumindo na dor da saudade dos entes queridos e amigos. Eu só queria ser feliz e assim tentei. Idolatrei, amei, gamei, me dediquei, pirei, não sei se errei. Sentimento que maltrata e destrói. Tá tudo escuro, a solidão e a culpa que minha alma corrói. Dói ver minha mãe derramando lágrimas por mim, apesar dos conselhos de tudo que eu vi. Eu escolhi assim, entreguei meu coração, minha vida. E vítima fui desse amor, amor doentio, proibido e bandido. Foi ele que me arrastou. Sonhei viver ao lado dela pra sempre. Enfrentei o mundo, parentes, numa loucura inconsequente. Sem medo de nada, eu mal sabia o que eu pretendia. Pra viver esse amor eu sofria, a cada minuto, hora e dia. Desiludido, mal compreendido, cobrado mais do que eu podia fazer. Desisti de viver e comecei a desfalecer. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor. E se nessa minha, ó, perdi meus sonhos, carreira, família, por causa daquela mina. Eu desisti da minha própria vida, só eu que amava, chorava, me humilhava. Aos poucos de mim ela se afastava, enganava, me desprezava. Eu tava cego, não nego, eu ignorava o meu ego. No afã de vê-la feliz, o errado pra mim parecia tá certo. Coração traiçoeiro à primeira vista se corrompeu. Foi pela emoção, não quis ver a razão, e deu no que deu. Ela dizia pra mim que estava resolvendo sua vida, que queria se libertar das grades do passado pra ser feliz um dia. Esperei, sofri até ela se decidir. Ansiedade, expectativa, até o momento que aquela mina se entregou pra mim. Relação que deu fruto a uma criança, a esperança que eu deixei pra minha mãe, pra minha avó, um pedaço de mim, uma pequena lembrança. Espero que Deus me perdoe, eu tive os meus motivos. A prece que eu fui buscar na igreja não me trouxe alívio pro espírito. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor, foi o amor. A causa foi o amor. Me afastei de casa, dei fuga de todo conflito, sem destino, sem rumo, perdido. Pensei que longe a gente ia viver nosso amor. O destino cruel, fiel, parceiro da morte, me trouxe pra dor. Esse amor exigia renúncia, mudança de vida. Ela escondia a verdade e mentia, mas eu sempre descobria. Comprometida com um cara privado de sua liberdade, ela tinha uma filha. Dizia ser um caso acabado, ela engrupia. Temia que ele tirasse sua vida, até mesmo sua filha se fazia de vítima. Sempre me iludia, infiel, mantinha visita íntima no presídio. Depois vinha ficar comigo como se nada tivesse acontecido. Passei por errado, ó, fui julgado feito vilão. Na CPI da favela cobrado pela situação. Mas aê, talarico aqui não, ela reclamava da própria vida. Que cansou de ser mulher de ladrão, ser vítima de uma causa perdida. Uma parcela da culpa eu tive, confesso, o preço foi pago. Naquele dia acordei decidido a resolver nosso caso. Caso esse que aos poucos chegava ao seu final. 17 de agosto de 2005, barragem local. Eu de arma na mão até cheguei, eu vi um tiro. Pra quem ficou vivo a dúvida, homicídio ou suicídio. Mas eu sei que o amor em excesso mata, é fatalidade. Morreu comigo a única chance de saber a verdade.